treinando bastante, estamos vindo aqui em Campo Grande fazer um sacrifício enorme para estar treinando junto todo mundo e passamos sufoco dentro de casa, perdendo de 2-0, conseguimos um empate, um treinamento que a gente fazia de goleiro linha. E agora é esquecer isso aí que passou e se abraçar de verdade, porque agora o bicho começa a pegar mais ainda, né? A gente está